Fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora. Fogo santo do Senhor, fogo santo, santo fogo, fogo consolador, é o que está descendo agora. Fogo santo do Senhor, fogo santo, santo.